pode avisar que ainda sou. Mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap. Pode avisar que ainda sou. Mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap. Hoje o clima tá demais, o frevo é na esquina e os moleque do bairro vai só desenrolando um plano e bolando um boldo na seda. Com os parceiros firmeza bem distante dos problemas, nós tem de monte de quilo, mas quem diria nós sobreviver esse rolê de louco aqui. Vendendo em gramas e quilo, nós é a profissão perigo e eu gosto disso tudo aqui. Sou de função, sou da função, sou do Parque São João e vou daquele modelo que te incomodou e sou o mesmo que batia no peito, falava que é nós ainda em cima do palco. Tô rasgando o verbo com a voz. Pode avisar que ainda sou o mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap. Pode avisar que ainda sou o mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap. Sei que cês vão falar de nós, o importante acima de tudo. Sei que cês vão lembrar que é nós, que tá nos palcos falando a mesma ideia, trocando, tá na esquina trampando o mesmo jogo, jogando. Tô na balada com a top do lado, provando um renesci. Tô na melhor fase, eu vivendo um frenesi. Sou mais um sobrevivente dessa guerra aqui. Lado a lado com os meus mano, hoje eu só quero o que faz me rir. Pede pra essa noite virar mil e uma noite pra nunca mais acabar. E quando os de função passar, fala do desbaratina, desvia o olhar. Fica de canto e deixa as responsas encostar. Pode avisar que ainda sou o mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap. Pode avisar que ainda sou o mesmo maloqueiro, com os grave ameaçado, mandando papo reto e respeito aonde for. E a humildade prevalece, levando a autoestima e a responsa através do rap.